levemente alterado. Hoje eu tô muito embrasado. Hoje eu tô muito embrasado. Vou passar sarrando nela levemente alterado. Hoje eu tô muito embrasado. Hoje eu tô muito embrasado. Vou passar sarrando nela levemente alterado. Baseado na orelha e o whisky debaixo do braço. Baseado na orelha e o whisky debaixo do braço. Boné da Lacoste lá, vem nas torras. Vai sarrando no meu pau enquanto eu bolo baseado. Vai sarrando no meu pau enquanto eu bolo baseado. Vai sarrando no meu pau enquanto eu bolo baseado. DJ Dinei, o top DJ produtor do Pará. Levemente alterado, hoje eu tô muito embrasado. Hoje eu tô muito embrasado. Vou passar sarrando nela levemente alterado. Hoje eu tô muito embrasado. Hoje eu tô muito embrasado. Vou passar